Salvador, gol 973, estabilizando o final da 1-0, Night Ray. Boa noite. 723, eu posso passar no externo com o trem checado, altímetro 1015. Passaremos. À direita, salão 21, decimal 9, boa noite. no 5. Vai empatar acima da baixada instalada do 4 da Rangel. Check 30, livre pouso, pistão no zero, vento 120 graus com 08 nós. Livre pouso, 498. Solos 44, zero direita, solo 121, decimal 9, boa noite. 219, boa. 868, altimetro no 0, no 5, reporte baixada travada. Baixada travada, desvolta. Altimetro 868, sem livre pouso, pistão no 0, vento 1, no 3, 0 graus, com 08 nós. Altimetro 868. Fala, Zuca, 298, boa noite. Boa noite, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, 01. Solicito o acionamento na posição, pelo 02. Autorizado, champ pushback. Autorizado o acionamento, champ pushback, 1134. Da direita, solo 121, decimal 9, boa noite. Direita, decimal 9, boa noite, boa noite, 68. Autorizado, chamado. Autorizado, chamado. 268, mantenha a intersecção Juliette, previsto o portão 02. Gente, aguarda, mantenha a posição entre 7, boa noite, Nel. noite, voo 0098. 2098, altímetro 10 no 5015, tá baixado travado, visão? Ah, sim, baixado travado, avista. Turno 30 graus com 08 nós. Teve ponto com 909. Teste 4, decolou 58, controle 119, decimal 35. Tamo boi, boa noite. Canal 35, obrigado, boa noite. Alfa e Juliette, portão 03. Alfa e Juliette, portão 3, na sua escuta, sei lá, o portão de cola 09. até Taubaté, pego Bravo Eco, após conforme rota. Decolada 10, com curva direita na subida da El, após Leda, após Motiva. Mike Oscar, Tango Vitor Alfa, Motiva. Aciona 5445, controle 119, decimal 35. Autorizado Guarulhos, 0, 119, decimal 35, portão 01, chame pronto, azul 561. Pistão 0, vento 120 graus com 08 nós. Depois 0, 3, 2, 3, 6, 7, 0. Sol 07, a direita prossegue na minha escuta via Alfa, após Juliette, que será em mota 1-3 do pátio principal. Alfa, Juliette, 1-3, mantendo a sua escuta, tá 3600. Salvador, 4107. Batido 4107, basta aí, travou? Vou na sua, senhor. Grifoso, pistão 0, vento 120 graus com 08 nós, azul 4107. 07, grifoso. indo direto agora para 1-3, contando 3-6-0 já? Sim, uma remota 1-3. Prossegue à direita na minha escuta, Alfa, Kilo, Pátio 3, no Pátio 3, fica atento ao balizador. Vamos lá, é Alfa, Kilo, Pátio 3, no 407? Sim, no Pátio 3, no Pátio 3, fica atento ao balizador. Ok, ficarei, obrigado. Alfa, Kilo. Então, boa noite, Azul, 2713, LS da 1-0. Norte Azul 2713, altímetro 1-0 no 4014. Está baixado de trabalho? Baixado de trabalho, 2713. Norte Azul 2713, tem livre pouso, pista 1-0, vento 1-3-0 graus com 0-8 nós. 2713, livre pouso na 1-0. Previsto é 02, o Romeu do Pátio 3, mesmo assim fica atento ao balizador.

120, a direita prossegue na minha escuta via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Júpiter 230. Bom dia. 868 Aracaju, nível 230 aprovado, via Golf 677. Coluna 10, curva esquerda, subida Puca, Jamo, direto Aracaju. Aciona 5466, controle 119, decimal 35. 868, portão 02, chame pronto, pushback, chamamento. Alto, boa noite, 1170 Lagoa, quanto a informação, Bravo. Boa noite, 170 para Campina Grande, copiou 370. Campina Grande, nível 370 aprovado, via Pesulo 10 até Neuma. Após Neuma, prossegue direto, Campina Grande. Roda 10, curva esquerda, subida Puca, Jamo, Zipar. Aciona 5471, controle 1119.35. Foi 370, Campina Grande, Pesulo 10, Neuma e ZPC. Roda 10, curva esquerda, Puca, Jamo e... Gilmar, 5471, transponda 6935 com controle. Já confirmando, após Puca Jamo Zipar, gol 1170. Firmo, Puca transição Zipar, gol 170, portão 9, chama pronto, puxa mais questionamento. Camarada, gol 1170. Salvador, boa noite, azul 1908, ILS 10, piso 1. Azul 1908, altímetro 10 no 4, 1014, porta embaixada travada. Afirmo, baixada travada, 1014, 1908. Azul 1908, tem livre pouso, pistão no 0, vento 1, 30 graus com 08 nós. Pouso autorizado, 10, azul 1908. Alfa, ponto espera, pistão no 0, torre 1, 18, decimal 95, altímetro no 0, 14, gol no 868. É isso aí, Alfa, torre 1, 18, 15, 0, 14, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,